Mas o que que é isso? Você veio aqui me visitar, rapaz? Oh, muito obrigado, meu. Muito obrigado. E também você pode votar sabendo, você sabe qual é a música. A música que vai tocar. A música que vai tocar no programa do Raul Gil e também no programa do Gilo. Gilo é um amigo meu que chama Gilo. Gente boa toda, né, Anderson? Pode crer, massa real, velho. Alô, sem mais, você veio aqui nos visitar, então muito obrigado, eu já agradeço, né? Então vamos aí, né? Vamos caminho de 2006, bombeando todas, tocando toda, né, bicho? É assim, velho. Então pode crer, então, na massa real das ali, pode crer. Open your eyes. Pokewise, vote aí no Fragão Divino 2006, né? O rapaz é gente boa, tu pode crer, massa real, vambora. Open your eyes, open your mind, give me reasons left to fight. Open your soul, I'm giving. Beijinho, chuchu, beleza?